nesse livro aí chegou mó tesão. Tremendo eixo, passa mal. Vai descendo, vem lembrando. Esse sapa tomaram voo e mineral. Onde estou? Tomé, gatinha angora e dois dias de verão. Cê é assim, capa de coco, não me assim que serve. E nem disse que chato. Eis que Satã nem pensa, ele tira e cai. Se enche de ira, ali se contrai. É isso, ele errou, tente o contrário. A ira da peça, amarraram ele, só amarraram ele mesmo. Aê, vamos zombar. E me sua andando, se agachou e levou levantar. Crema, alma sempre coçando. Ande uma vez só pra comer, lá vai você. Vê outra e fala, ele foi lixo do diabo. E ele se esculhamba. Oi diabo, sol vermelho, você não vai nascer. Tranquilo, é troço composto. Assim nem iremos, nem que sua tua roupa se veste. Isso, quem deixou tua roupa sair? Foi um sinal do funeral, você pode odiar. Tranquilo, ele troça com consuelo. Cairá servindo maçã, é. Roubou um velho mercado, um bagulho assim, fechou. Filma ele, tem nick, serve ou não, nasci da alemã. Ócio do próprio trecho. Morando na nuvem, fura móvel na Suíça. Eu penso em ir lá pra colar coelho na arca. Esse leitão, isso não é maçã. Um monstro rato, deixou fazer pé de dinheiro. Foi com esse conhecido, buraco, falei sério ontem. O arte da Disney, se cai outro e não honra. E merda, eu não engoli meu sofá. Ratão, gosta da tua mãe, da rei no rã. Sem truque, sem garrado, mó pequeno orgasto, esse que lê. Passa mal bonito, chamo o Jamie com o resto do almoço. Nasci mesmo, põe meu copo errado, cê vem lá, eu não estou. Vou ter lá em cima, olha, vou te dou amor. É, isso, retirou pijama. É, que chato, escreveram, tô falando isso. Não, não, não, não, foi ilegal, foi no gol. É, isso aí, irão tem, se fudeu, vai sair. Isso, a religião, qual vai ser? Tô no sexo, tô com medo, você não vai tirar sotaque. Ilha jovem, virou outro que não é. Ele lá se casou, é doidão. Pra você, fui nele lá e te saindo do meu instrumento. Ó, toma isso, tira exemplo. É, é, ou ele conosco, amarro tudo, vai no evento. Quer que SDM, ela chegou tarde. Chega o Toninho que é do Caju. Aquilo foi tenso, me mexendo, consegui liberar. Bora aí ver, é um mar muito morto. Eu pulso no sucoceira, mó clote, lama e se ouvindo. É um futuro saindo sem ouro, chove. Sei se vai se brega, é fruta, é um feijão. Peidou, mas disfarça, vitamina E. Erro, podia ser, escapou lá pra ir me ver. Ainda erro, chão, fumou. É o maluco, vai arregar. Tô falando sério, eu chamei ele. Seu noivo era um foguete, era um monte de nuance. E ainda serve, hein, de preguiça.